Em geral, toda grande saga tem o seu desfecho. Não é necessariamente a última coisa que é apresentada daquele mundo ou franquia, mas dentro de um contexto fechado, ela marca o fechamento de um arco que se iniciou. O encerramento da franquia Arkham foi Batman: Arkham Knight, o quarto jogo principal da série e o terceiro desenvolvido pela Rocksteady Studios. Então, como foi o encerramento? O quão bem o jogo terminou? Quão bem o jogo terminou que começou lá em Arkham Asylum? É hora de adentrar nesse jogo. Seja muito bem-vindo à minha retrospectiva Batman Arkham Knight.